Sequestraram minha sogra, bem feito por sequestrador. Ao invés de eu pagar o resgate, foi ele quem me pagou. E... aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Lost his own, taken down all his songs. Mas a música. Vamos, Cassim, Moreno e Domênico, dar uma palavrinha sobre o trabalho de vocês, né? Os discos já saíram. O que vocês têm feito hoje em outras áreas? É, mas eu falando de composição, dessa do Damon Albarn, foi utilizada antes pela Mary Ann Faith. Olha que interessante. Esse clássico absoluto, todo mundo conhece essa música, que foi lançada oficialmente 2 anos antes de seu lançamento original. Saca só. Pedacinho só, é uma versão grande pra Dedéu hoje. Childhood living, it's easy to do. The things you wanted, I brought them for you. Graceless lady, you know who I am. You know I can't let you slide through my hands. Wild horses couldn't drag me away. Mas enfim, Wild Horses, clássico absoluto de Jagger & Richards, lançado no Six Fingers em 71. Esse é um disco de 69 do The Flying Burrito Brothers, do Três Loucados do Gram Parsons. Já contamos a história dele aqui. O cara empacotou, subiu, né? Subiu de uma maneira totalmente inédita, misturando querosene com tequila. Foi devidamente encaixotado e o empresário dele, não satisfeito, roubou o caixão em pleno velório, levou pro deserto, queimou, fumou o caixão do Gram Parsons. Esse cidadão que tá cantando a música, a voz principal e amigo de Jagger e Richards, participou também ali do Exile on Main Street. Mas enfim, com essa turma aqui ao fundo, Cassim, vamos puxar essa ladainha das composições, de como vocês estão trabalhando os discos de vocês. O teu disco, como os outros também, foram lançados fora do Brasil. O pessoal fica muito curioso disso, né? Como que os músicos brasileiros independentes, né? E sem um acesso massificado, né? Ao grande público, conseguem fazer esses caminhos que muita gente sonha em ser igual, né? Diga lá. Uma pergunta complexa, né, Maurício? Dá pra falar uma hora sobre isso aí. Vamos, né? Quanto tempo a gente tem, Nandão? Umas 4 horas. É. Vamos lá, então. Jefferson Airplane em Belo Horizonte já liberou quanto tempo? Mais 5 horas. Vamos que vamos. Cara, a gente, quando a gente começou com o disco do Moreno... Moreno, você está aí? Sim, eu estou aqui. Eu estou ouvindo você, Moreno. Ah, que bom. Não, só um instantezinho, é porque... Clima evidentemente, bom, né? As músicas, os discos que vocês fazem, mesmo não estando nessa no mainstream, né, da mídia, do rádio, da televisão, as pessoas conhecem, sabem do lançamento. Eu acho que falta essa informação, assim. Ah, o Moreno lançou um disco, o Moreno mais dois. Ah, o Domênico lançou mais dois, você vem com mais dois. Pô, mas o que é isso? Né? Eu digo às pessoas que estão em volta dessa informação que chega pra gente, né? Então aqui no Ronca Ronca a gente tem essa possibilidade de vocês, nós estamos aqui com o Moreno, com o Domênico e com o Cassim, né? Vocês são os pais da criança, né? E uma criança que não é todo mundo que conhece, lamentavelmente, né? Por isso nós estamos aqui também. Acho que tem poucos lugares onde dá pra, pra divulgar a criança. Então... Vamos a ela. Então, por isso que a gente vem nesses lugares. É, também são os lugares que a gente ouve. Seu programa é um dos poucos programas que eu ouço no rádio, cara. E pra quem não sabe, o Cassinho e o Bernacepas são os responsáveis pelo tema do Ronca Ronca, aquela levadinha, né, que é a introdução do programa. É uma obra, um bebezinho criado, né, o som, o tema original, o riffzinho, foi feito pelo Herbert há muitos anos atrás, o Herbert dos Paralamas. O Ed Mota fez a versão dele, ficou há anos no ar comigo, e agora, mais recentemente, o Cassinho e o Berna refizeram o tema do Ronca. A gente tinha uma dificuldade além do estilo, assim, não ser muito popular, porque não tem como definir direito assim, o estilo de música, cada faixa muda muito. A gente tinha a dificuldade de ter um projeto em que cada ano ia mudar o nome da banda e a figura central, etc. Então, agora está um pouco mais fácil, porque a gente fechou finalmente a trilogia com o disco do Cassim, e aí as pessoas estão vendo que tem um trabalho ali, tem 3 dias, uma banda, trata-se de uma banda, e aí ficou um pouco mais fácil. Chegamos ao rádio. Até que enfim, hein, Domênico? Que beleza, Domênico. Vem cá, o Moreno já tirou a meia aqui. É. Tem que autografar. Ele levou a meia sério. A outra meia que sobrar eu vou dar de presente ao Ronca Ronca. Opa, maravilha. Então já entra na promoção aí. Vários, por favor, bota vários. Meu nome tem na promoção. Tem um CD autografado, ingresso do Lipero e a meia... Faz a parte meia, da promessa da menina. A meia vários suja, brindes. Né? É verdade, é verdade. Mas vem cá, fechando esse terceiro disco... A gente continua como uma banda, que dá pra ver que a gente é uma banda. Agora, aliás, não somos mais três pessoas, somos cinco. É, quando a gente fez o disco do Domênico, era impossível tocar aquele disco ao vivo. Não era impossível, mas o pessoal é preguiçoso, não quis ensaiar, aprender a tocar mais instrumentos do que a gente já sabe. É, mas aí, enfim. É, aí o Stefan San Juan entrou na banda e o Pedro Sá também. E a gente ficou viajando por vários lugares no mundo. E fizemos o meu disco. Já todos juntos, já em cinco. O Stefano e o Pedro Sá participaram ativamente. O Pedro Sá agora está tocando com o Caetano, não conseguiu fazer as datas casarem. E aí o Alberto entrou para a banda agora, nosso menino prodígio. O Alberto vem de tocar muito tempo com o Ed Mota, também tem uma história, né, com várias bandas, enfim, um super músico mesmo, um baixista de primeiríssima, né? Mas enfim, você falou que circulou pelo mundo, você esteve na Jamaica, acabou de chegar do México, vocês tocaram no México, como é que é? Muita tequila? Pô, foi demais o acabou México. Acabou a tequila. Uma maravilha, muita pimenta para os nossos estômagos, intestinos ficarem felizes. Tá faltando um pouco de ar. É, não tinha muito ar. É o oxigênio lá. O oxigênio tá faltava, mas... Mas o resto tava perfeito, cara. É um lugar fascinante, cara. Não era a cidade do México, era uma cidade pequenina chamada Zacatecas, que era a cidade do Pancho Villa, cidade revolucionária. Pancho Villa. Mas você sabe como é que começou essa banda? A gente se juntou nós três aqui e decidiu que a gente queria ir para alguns lugares do mundo, do próprio Brasil, do mundo todo, juntos. Porque nós somos amigos e gostamos de tocar juntos. Pensamos, e para ir para esses lugares, o que a gente precisa fazer? Ah, é só fazer uma banda e uns discos aí. Aí a gente correu atrás dessa ideia. Fizemos esses 3 discos e essa banda e já fomos para os lugares dos nossos sonhos. O México foi um dos últimos a serem conquistados, anteontem. E a história do disco ser lançado em outros países, no Japão, na Europa? Como que uma gravadora independente sai, o disco sai pela sua gravadora, né? Aqui no Brasil, sim. Mas quando a gente gravou o disco do Moreno, a gente foi mixar o disco em Nova York e tinha um tempo livre, assim, que a gente resolveu aproveitar que tava lá e fazer uns shows. Um tempo livre, 2 dias, assim? Não, tinha um tempo, a gente ficou lá um mês e pouco. Trancado no estúdio. Terminando o disco, trancado no estúdio, nevava, não tinha nada pra fazer do lado de fora, era muito melhor ficar em algum lugar do lado de dentro. Aí a gente resolveu fazer um show, e nesse show que a gente fez foi um cara chamado Joe Boyd. Você puta, deve conhecer. Peraí. Vamos ouvir um pouquinho do Wild Horses aqui. O Joe Boyd, simplesmente, foi o cara que lançou o Pink Floyd em 1967 no clube dele. Foi esse mesmo. É, isso aí. Fez Nick Drake, Fairport Convention, fez o... enfim. Não, ele é um grande mestre. Aliás... Pô, essa é uma informação... Sensacional, né? Não, então... isso já foi falado. Não, olha só, o Joe Boyd, ele viu esse show que a gente estava fazendo, e ele quis contratar a gente para o selo que ele tinha na Island. Não, na Ryko. Na Ryko, é, já era... Não, ainda não era Island. Ainda não era, quer dizer, Palm Pictures. É, ainda não era Palm Pictures. É que foi mudando de selo, mas era o selo com Chris Blackwell. Uh-huh. E aí o Joe Boyd contratou a gente enquanto a gente estava mixando o disco. A gente já tinha esse contrato fora... Antes de lançar o disco no Brasil. Por aqui a gente lançou pela Rocket, do Dado. Uhum. Do Dado Villa-Lobos, que foi a única pessoa que a gente achou que queria lançar o disco, assim. O foi uma dificuldade. Enquanto lá fora já tava rolando, assim, lindo, aqui tava bem devagar. E o Andrés Levin, também, da Venezuela, que ajudou a gente a fazer essa ponte com Nova York. Então a gente deve muito a ele nesse primeiro disco, nesse começo. Se não fosse ele, a gente não estava lá trabalhando, não teria feito aquele show e o Joe Boyd não teria aparecido lá para ver a gente. Então tem uma outra coisa do Joe Boyd que eu queria falar. O Joe Boyd, por incrível que pareça, ele acabou agora de ser muito importante pro disco da Orquestra Imperial também. A gente fez um show no Barbican há um tempo atrás e o Joe Boyd foi assistir. Falou, pô, vamos tomar um café amanhã e tal. Aí eu saí com ele para tomar um café perto do hotel, assim. Ele falou, olha, eu achei aquele show que eu vi ontem um dos melhores shows que eu já vi na minha vida e eu vou tentar conseguir um contrato pra vocês. Aí ele ficou falando assim, que ele ia tentar conseguir, acabou que não foi via ele o contrato, mas quando acabou o negócio ele falou assim, tem uma coisa que eu queria te falar sobre o disco da orquestra, que independente da gente trabalhar junto, eu quero que você faça o disco desse jeito que eu vou te falar. Vocês têm que gravar tudo ao vivo. Se vocês gravarem todo mundo separado, não vai funcionar. Inclusive voz. Ele falou, tem que gravar todo mundo valendo. Se gravar, assim, um separado do outro, não vai dar certo. Aí eu falei, é mesmo? Ele falou, cara, eu já gravei muito. Acredita em mim. Esse é o cara que lançou Pink Floyd em 67, mais Nick Drake, Fairport Convention. A Sandy Denny, que eu tenho tocado direto aqui. Ele foi o cara que fez a história da Sandy Denny, né? E o camarada muito ligado a essa indústria do disco, a Island, a Ryko mais recentemente. Enfim, um camarada que com essa história se emociona e se interessa pelo som de vocês. Isso é Flórida pra milênio. Não, é demais. Mano. A gente era feliz e não sabia. Foi uma incrível sorte. A gente nem sabia, a gente nem conhecia a criatura. Ele chegou pra falar com a gente não sabia quem ele era. E demorou pra cair a ficha. Mas quando caiu, veio com tudo. Então vamos mais uma, né? Vamos lá. De manhã, bem na hora. chegada a hora de estar na cama. É que nada de tanto que lhe desperta Copacabana. Ando nada da gargalhada, no Japão já é madrugada. A cidade atrapalhada e nada não para de rir. Que está nas ruas, ouvindo a população. Esse é o som que está nos acompanhando nessas visitas. É que tem um chido. Começamos com Canastra, tivemos Tony Platão, hoje com Cassim, mais quatro aqui. Aí ao fundo, Elvin Jones e Richard Davis. Vai servir como um vinhetão, né, Nandão? Opa. E a promoção, bombante, cara? Tá indo bem, cara. É? Tá indo bem. A promoção é a seguinte. Temos 8 ingressos individuais para Lee Perry. Sábado agora, dia 14, no Circo Voador, aqui no Rio de Janeiro. E um CD apenas será sorteado entre esses 8 felizardos, devidamente autografado pela turma aqui, Cassim e seus Blue Caps. Então, para participar, basta responder qual presente você daria para o Ronca Ronca em seu primeiro aniversário na Oi FM. Como é que a torcida participa, Nandão? www.oefm.com.br, selecionando Fale Conosco Rio de Janeiro, respondendo, concorrendo, se divertindo. Eita. Mas enfim, tem que falar do Richard Davis, baixista de Astral Weeks do Van Morrison. Então, já apresentando a atração que nós teremos terça-feira que vem aqui, dia 17, olha o baixista do Caboclo. Olha quem vai entrar, Alberto. Aqui ao fundo, João Donato, acompanhado pelo Richard Davis, o baixista 1, que estava aqui com Elvin Jones, e é um do Astral Weeks do Van Morrison. E João Donato estará terça-feira que vem ao vivo aqui no estúdio da Oi FM, com Donatinho, com Alberto Continentino no baixo e nada mais, nada menos que Robertinho na percussão. Então, é muito... Robertinho Silva, é muita emoção. O Ronca Ronca, que vem numa tradição desses... dessa conversa, desse bate-papo, né? Da informação, do bom humor, não sei o que, vai chegar realmente à estratosfera com a presença do João Donato. Eu confesso que eu não tenho força e não sou macho o suficiente para fazer um programa de 2 horas com o João Donato aqui. E já convoquei, parece que ele já aceitou a presença do Cassim para dividir comigo essa batata quente. Tu vem, maluco? Peraí. Alô? Isso. Sim, é claro que eu venho. Então, aí eu já fico mais tranquilo. Bom, a oportunidade de assistir o João Donato num lugar com menos de 8 metros quadrados. Vai ser única, realmente. É muito boa. Então, terça-feira que vem, João Donato, aqui ao vivo no Ronquinha, dentro das comemorações de 1 ano do programa da gente. Esse um que orienta desorientando. Nandão, manda um beijo pra Roberta, cara. Roberta, querida, aquele beijo, aquele abraço, um beijo grande. E... Esquia, voa que nem avião. É um pássaro mavado, tem o bico volteado que nem gavião. Carcará quando vê roça queimada, sai voando e cantando carcará. Vai fazer sua caçada, carcará come até cobra queimada. Mas quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Carcará mesmo assim não passa fome, os porrebo que nasce na baixada. Carcará pega, mata e come, carcará não vai morrer de fome. Carcará mais coragem do que homem, carcará pega, mata e come. Carcará é mavada, é valentão, é águia de lá do meu sertão. Os porrego novinho não pode andar, ele puxa no imbigo e até mata. Carcará pega, mata e come, carcará não vai morrer de fome. Carcará mais coragem do que homem, carcará pega, mata e come, carcará. 1950, 10% da população do Piauí vivia fora sua terra natal. 13% do Ceará, 15% da Bahia, 17% de Alagoas. Carcará, vai você de fome, carcará, mais coragem do que homem, carcará, pega, mata e come. Se você me chamar de paraíba ou baiano, não vai me soar estranho, pois eu sei que aos teus olhos eu sou apenas um incômodo que veio do nada para infestar o mundo. Mas escute, eu que vim do nada, não tenho canto nem corrente, só tenho um sonho que já é meu e 2 palavras para lhe dizer nesse instante. Me aguente. Trazendo uma vontade. Eu vou ficar aqui torcendo para tudo melhorar. Eu juro que vou, e sei que vai passar o seu rancor. O sangue não se torna água. Eu vou ficar aqui torcendo pra você se recuperar. Eu vou ficar se encantando pra você minar. Eu quero que tudo melhore. Pá, pá, pá, pá. Pá, pá, pá, pá. Pá, pá, pá, pá. Pá, pá, pá, pá. Calma, tenha calma. Ninguém pode viver assim. Calma, tenha calma, que o mundo não tem fim. Pá, pá, pá, pá. Pá, pá, pá, pá. Pá, pá, pá, pá. Pá, pá, pá, pá. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Eu vou ficar aqui torcendo para tudo melhorar. Eu juro que vou, e sei que vai passar o seu rancor. O sangue não se torna água. Eu vou ficar aqui torcendo pra você se recuperar. Eu vou ficar se encantando pra você ninar. Eu quero que tudo melhore. Pá, pá, pá, pá. Pá, pá, pá, pá. Pá, pá, pá, pá. Pá, pá, pá, pá. Calma, tenha calma, ninguém pode viver assim. Calma, tenha calma, que o mundo não tem fim. Pá, pá, pá, pá. Pá, pá, pá, pá. Pá, pá, pá, pá. Pá, pá, pá, pá. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. I was standing on the corner in the middle of the square, trying to make me some arrangements to give me some of that dynamite reflex. Now, I was already high and dressed very fly, just standing on the corner watching all the fine hoes, when up drove my main man Van and his Super 98 hoes. Now as Van stepped out, the cat he looked about, me he began to speak, when with a sexy stride out from the other side stepped this real fine freak. Now she wore a black sleeve dress, which was considered to be one of the very best. Her hair was glossy black, her eyes was a deep sea green blue, and her skin was a boss dark hue. And man, she was some kind of fine. Now, as I spoke to Van and I shook his hand, I asked him, was that his honey? without no job. This was the dude's reply, like she's anybody who wants to make some money. He said she's really down and known all around as Miss Doriella DuFontaine. She plays us to mind me, she's slick and she's one of the best in the game. This girl is no jerk, cause I seen her work. She's nice and she can use her head. Now she's good with her crack from a long ways back, and she done made me a whole lot of bread. Now Van was sporting a Panama straw, had a Corona El Producto stuck out the side of his jaw. He wore a beige silk suit that looked real silky, and he was dressed to make Rockefeller feel guilty. Now I was pressed, I must confess, although I couldn't compare with Van. It's not that his taste is better than mine, it's just that he's the big money man. Hey fellas, Doriella said, I'm starving as can be. How about a bite to eat? So we all agreed on a fabulous fee, down at the Waldorf up on the big street. Now the Waldorf was glowing with bright neon light. Although this was my first flight, we were all clean at the Board of Health. Three players, that's true, in rainbows of blue, and we painted a picture of wealth. Ronca, ronca. Sabe quem eu sou, não sabe? Você? É. Você é o... Eu sou cara de cavalo, amigo. Cara de cavalo. Tá de bobeira, pô. Como é que tu toca na rua comigo? He began to run his mouth off me. But as we left, I dug his woman. Quem está identificando a guitarra de Jimi Hendrix aqui ao fundo, está absolutamente certo. Since we met, I'm glad. So here's the address to my pad. So next Saturday, I got real fly. And I went to see Miss DuFontaine. I stopped off on the main man, Joe's. This dude... Esse é o cidadão Lightning Rod, que era do Last Poets, que pegou o Hendrix ali no início dos anos 70, finalzinho de 60, e gravou essa música, Doriella DuFontaine. Jimmy was some kind of bad. It was really a boss set. She had a... Last Poets, dizem os entendidos, que foi a primeira manifestação do rap, né? A turma de Nova York. Cascuda que nem barata, né? Nandão, promoção, cara. Tá indo bem, cara. Ah, muitos presentes. Muitos presentes. Um gesto maravilhoso do Fabrício Xavier, rapaz. Opa. Ele disse qual seria o presente, mas ele diz aqui, olha, eu não posso ir no show do Lee Perry. Portanto, não me inclua na promoção. Só quero participar. O cara é um gênio, né? Tem também aqui o Zé Carlos José, falando da festa. Tá gravando uma fitinha cassete pra gravar, pra guardar pra prosperidade. Espetacular. Por falar na nossa torcida, um abraço pro Marcelo, que eu cruzei com ele ontem na Barato da Ribeiro, ali em Copacabana, fissurado, Ronca Ronca, toda terça-feira ligado na gente. E ele falou interessante, pô Maurício, o Ronca Ronca parece uma sessão de cinema com 2 horas de duração, ele me faz dar gargalhada, chorar, informação, eu ligo pras pessoas, eu fico todo assanhadinho. É uma boa informação. Batatada. So I did, and my woman D, she did the rest. Now, next morning in bed. Nós vamos para Bolívia de novo, Nandão? É, antes aqui tem uma pergunta da Maíra, querendo saber sobre o CD da Orquestra Imperial. Opa! Alguém se habilita a falar, tá vendendo, onde é que encontra, essa coisa toda. Pois é, o CD tá... Finalmente, ele vai ser lançado para mês que vem, em junho. Inclusive, daqui a 2 meses... tá em que mês? É, tá bom, então é junho. Então, em junho. Em junho a gente vai lançar, inclusive, com uma campanha de shows... do disco, que vão ser shows diferentes daquele show que a gente começou a fazer da orquestra, que demoram 4, 5 horas. Isso vai ser um show focado no disco, vai ser no Teatro Rival. Boa. Aqui no Rio. Maravilha. Olha só, nós demos uma reformatada, né? Alavancamos e brifamos aqui a situação dos Blue Caps do Cassim. Nós vamos para o Bolívia e a gente volta com Cassim no baixo? Cassim no baixo, Domênico na voz principal. Continentino na guitarra? Muita emoção, hein? Já que o Domênico vai para a voz principal, Domênico, vê se você se lembra disso aqui, cara. Caralho, mano. O programa do Ronca Ronca, mais ou menos uns 10 anos atrás. Ouve, ouve. Momento macho. Maravilhoso. Quem tem o pau? Eu tava tocando uma panela maior. Ele tem um pau. Um pau pequeno. mas não tem importância, porque o importante é saber fazer. Eu acho que eu tive cinzeiro. E essa versão aqui agora é com baixo do Cassim ao vivo, né? Não tem importância, porque o importante é saber fazer. Quem é que tava lá, Domênico? Você, o Maurício Pacheco... O Pedro Sá, que tá cantando, é o autor da música, e o Palito, era no baixo. Mulher de que dizem sim. É, mas sim, mas não tinha, acho, nem tinha baixo nessa levada aqui, esse baixo aí... Ah, não, é? É, não tinha baixo. É, não. Só violão, então era... É, é. Então pode ser que tenha sido o Mulheres Meio Manco, eu, o Pedro e o não, Maurício. Não, era quatro, era o... Ah, então. Mas não era o Palito, não, era o... Depois o Bartolo, Bartolo, cara. Exatamente. É, Bartolo. Ah, então é isso. Mulher que diz assim ao vivo no Ronquinho, segura. Importante é saber fazer. O final é apoteótico, saca só. O importante é saber fazer. O importante é saber fazer. O importante é saber. O importante é saber. Eu acho que sou eu. O importante é saber fazer. Além da guitarra de Jimi Hendrix, temos a bateria de Buddy Miles aqui, hein? O Maurício, diga lá. O Jimi Hendrix que tá tocando baixo aí também. Ah, é? Então, a formação é essa, hein? Jimi Hendrix, guitarra e baixo, Buddy Miles na bateria. E no órgão também, Buddy tá tocando órgão também. É mole, não? É Bolívia? Oi, eu sou Arthur da Pieve e também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares.